Lição 13. Casa reciclada. Uma caverna é uma habitação ecológica ideal, integrada à natureza. Mas a partir do momento em que é habitada, surgem os problemas. O que fazer com o lixo? Como iluminá-la? Não há cultura humana sem causar impacto ao meio ambiente. Mas é cada vez mais fácil transformar um apartamento comum numa habitação ecologicamente correta. Em muitos casos, acaba saindo mais barato. Da tinta da parede à mobília, é possível encontrar cada vez mais produtos que respeitam o ambiente. Sabem como construir minha casa nova? A madeira usada na construção é de reflorestamento. A casa não tem vigas nem pilares, mas pode ser montada e desmontada facilmente, sem mão de obra especializada. Coloquei um piso de bambu. Ainda pouco usado em construções, o bambu, além de bonito, é resistente, cresce fácil e rende muito. Resolvi também usar a energia solar. Ela é instalada no telhado, tendo assim uma energia renovável a qualquer momento. Pedi para fazer cadeiras só com os galhos caídos da palmeira de Jerivá, também fácil de cultivar. As cortinas são de tecido plástico, feitas da reciclagem de garrafas de plástico de refrigerante. E, no terraço, fiz um pequeno jardim utilizando adubo natural. Cascas de frutas e legumes, que sempre vão para o lixo, são excelentes adubos. É só bater tudo no liquidificador e usar nas plantas. Você também pode transformar sua casa em uma habitação ecologicamente correta. Já pensou nisso? O Diário de Sofia. Deram-me este diário quando fiz anos. Tive tal desilusão quando o desembrulhei que me apeteceu atirá-lo para o caixote do lixo. Um livro em branco, à espera que eu, que nem para ler tenho paciência, a escreva a minha vida. Para algum dia, qualquer bisbilhoteiro ficar a saber os meus segredos mais íntimos se apanhar a chave. Era o que faltava. Hoje encontrei-o. É domingo. Devia estudar, mas não estou para isso. Folhei o livrinho em branco, imagino que está ainda em branco na minha vida. Porque não hei de escrever sobre mim. Quem sabe se não virei a ser pessoa famosa. Ainda tudo me pode acontecer. Por hoje, acabo. Estão a tocar à porta.